Linha de Frente. E hoje, sábado, véspera da eleição, é o último dia para que os candidatos peçam seu voto. A campanha eleitoral termina hoje, amanhã é a votação. E no programa da semana que vem, certamente, né, já saberemos quem será o novo prefeito, quem serão os 15 vereadores eleitos aqui na Terra das Cataratas e se estaremos com um sentimento de esperança ou com uma grandessíssima ressaca cívica. Eu, particularmente, sou a favor de mudar a data das eleições, né? Minha proposta é a seguinte: em um ano como 2016, por exemplo, você votaria para todos os cargos do executivo, ou seja, para presidente, governador e prefeito. Na outra eleição, em 2018, só para exemplificar, né, votaria para os cargos do legislativo, ou seja, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. E por que isso? Porque numa eleição típica, né, como as que temos hoje, a tendência é que as pessoas prestem mais atenção na disputa para presidente, governador ou prefeito e deixem em segundo plano ou para a última hora a escolha de em quem votarão para senador, deputado ou vereador, com resultados aí desastrosos, como o Congresso mais fragmentado dos últimos anos, a pior Câmara Municipal de todos os tempos. Enfim, né, se você mora aqui no extremo oeste do estado, sabe bem do que eu estou falando, já que tivemos casos de uma cidade aqui da região em que só um dos 9 vereadores não foi preso. E aqui mesmo em Foz, né, temos um vereador atualmente preso e outros vários incluídos como réus na Operação Pecúlio, que prendeu até o prefeito Reni Pereira. Portanto, na hora de escolher um nome, não esqueça que o vereador nada mais é do que aquela pessoa que irá representar você na Câmara Municipal, com um salário muito bom, diga-se de passagem, e tempo de sobra para realmente se ocupar dos problemas da cidade e buscar soluções ao invés de acordos e conchavos para benefício próprio. Se você já decidiu em quem votar, aproveite de hoje para amanhã e faça as últimas pesquisas, as últimas averiguações, nem que seja aí para confirmar que você realmente está no caminho certo. Caso ainda não tenha decidido, a hora é agora e não outra, né? Reserve nem que seja aí alguns minutinhos do seu tempo para escolher bem, com critérios técnicos, pensando no interesse maior e não em critérios que não levam a lugar algum ou que não servem para nada quando o assunto é o coletivo, né? Como, ah, mas fulano é meu amigo, fulano é meu conhecido, ou então pensando em tirar proveito próprio, né? Porque é dessa decisão tomada agora que dependerão pelo menos os próximos 4 anos do nosso município. E 4 anos, como eu já disse outras vezes aqui no Front ou no Transnotícias, é muito tempo para ser jogado fora com opções erradas de voto, né? Então pense bem, vote bem. Front Transamérica, até meio-dia.